Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Cinematográficas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 139º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 139, eu e três queridos companheiros de viagem vamos falar a respeito dos filmes mais injustiçados do cinema. Aqueles filmes que foram bons, alguns inclusive excelentes, mas por algum motivo que seja, não caíram no gosto do público e ou barra crítica. E para falar comigo a respeito de cinema, eu não poderia chamar outra pessoa senão meu editor do coração, o Sr. Jorge de Fire Falcon do Anime Sphere. Fala, Jorginho. Hoje vamos bancar o advogado do diabo, mas eu digo que os filmes que eu escolhi são fodas. Muito bem. E também das terras do Anime Sphere, trouxemos a figura do Jesus dos animes, que é o senhor Álvaro Dolens. Fala, Alvarinho. Opai. Opai. Então, estamos aqui sendo desvirginados, né? Ui! Faça um carinho. Jorge, e aí, Anime Esféria todo vapor, filho? Por enquanto, a gente tá dando umas fériazinhas agora no começo de janeiro, por mais que a gente tenha lançado o 114, né, que era pra ter saído no final do ano. Mas até aí, a gente, já logo no primeiro episódio fatídico de 2019, vocês vão ter uma surpresa maravilhinda, velho. Eu sei, mas eu não conto. E além desses dois representantes da esfera animesca, eu também trouxe novamente aquele louco, aquela criatura devassa, servo de demônios e adorador de filmes obscuros, é o senhor Pensador Louco do Teatro Escuro do Pensador Louco. Fala, seu maluco. Olha, eu só tenho um argumento e ele é imbatível para filmes que ninguém gosta, mas são bons. Blade Runner foi um fracasso de público e crítica. E tenho dito. Né? Ah, então, e outra coisa, viu, Nerdmaster? Veja lá como fala de Lorde Dea Shagur. Glória a Dea Shagur. Esse é problema do pensador louco e do sádico maluco que o trata com tanto carinho. Bom, voltaremos daqui a pouquinho com tudo o que vocês queriam saber ou não sobre filmes injustiçados no cinema, depois dos recadinhos. Vamos lá. Agora alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quer auxiliar aqui a criação do Paranerdia, por favor, há vários métodos de fazer isso. Mais simples, mais comum, inclusive que é de graça, divulgue o Paranerdia para seus amigos. Aumente aqui a audiência do Paranerdia divulgando todos os episódios que fazemos, tanto do Paranerdia quanto do HunterCast, do MangaQ, do Primeiro Disparo e do Nerd Maravilhoso. maratonista. Agora, se você acha que vale a pena investir alguma graninha aqui no seu amigo Nerdmaster, por favor, pode escolher qualquer um dos dois métodos de patronato do Paranerdia. Você pode ir em apoia.se/paranerdia ou através do aplicativo do PicPay, também pelo endereço picpay.me/paranerdia. É, pode se fazer colaborações a partir de R$1 e todos os valores dão direito a várias recompensas. Nossos métodos de contato, como vocês já bem sabem, temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, a página do Facebook, facebook.com/paranerdia, e também o Twitter, que é o @paranerdia. Não se esqueçam também de visitar a nossa página no YouTube, que é o youtube.com/paranerdiatv. E para vocês que preferem ouvir músicas e podcasts através do Spotify, procurem Paranerdia no Spotify, que estamos lá também. Muito bem, recados dados, fiquem agora com este episódio sensacional. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Então tá, senhores, fizemos num brainstorm previamente dito aqui uma lista com uma quantidade razoável de filmes. Vossas excelências escolheram cada um 2 filmes dessa lista, portanto falaremos, segundo a matemática, de 8 filmes. Apesar que o Jorge roubou, não deu um cheat code aqui, mas a gente conversa desse cheat code depois, né? Eu quero começar esta brincadeira com o convidado da conversa, senhor Pensador Louco. Por favor, adentre ao palco e traga sua primeira obra injustiçada. Cara, eu vou trazer uma obra assim que foi... Ela não foi apenas injustiçada, ela foi execrada por público e crítica. Mas eu gosto dela e eu tenho... Novamente, eu tenho argumentos para provar o porquê. Que se chama Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Gente, olha só, simplesmente, entre a trilogia original, o Caçadores da Arca Perdida, o Templo da Perdição e qual era o nome do outro mesmo? Última Cruzada. A Última Cruzada, obrigado. Passaram-se quase 20 anos, acho que mais de 20 anos, até relançar um filme. E o filme foi completamente execrado pela crítica e público. Mas eu acredito, piamente, que isso foi um erro de interpretação de ambos, tanto crítica quanto público. Por quê? Se vocês pegarem o primeiro filme, Aventureiros do Bairro Proibido. Não. Caçadores da Arca Perdida, ele era um filme completamente baseado nas aventuras dos anos 30, 40. Aqueles caçadores de tesouros, etc e tal. Totalmente pulp, exatamente, Nerdmaster. Quando chegou no Templo da Perdição, já era uma época do cinema em que já havia evoluído para aqueles temas mais exóticos orientais. Nós já tínhamos o Richard Chamberlain fazendo As Minas do Rei Salomão. Porra, que é ótimo. Que é também, ótimo cara. Filme e tal. Todo mundo fala que a porra do Indiana Jones é genérico, mas eu adoro Minas do Rei Salomão, cara. Muito bom. Por incrível que pareça, esse também eu assisti, viu? Olha isso. E outro também correlato, que é o Alan Quartman e a Cidade do Ouro Perdido. A Cidade do Ouro, né, Perdido, é o Eldorado. É o outro do mesmo, da mesma safra. Exatamente. Do Minas do Rei Salomão. O negócio é, quando... E um outro filme que eu não vou falar, porque não é, que, é queima de pauta, né? Ok. A questão é, quando chegou a Última Cruzada, que fechava... teoricamente, a trilogia, ele era datado no fim do nazismo. O fim do nazismo, por causa das teorias dos nazistas pertencendo à sociedade Thule, de usar artefatos místicos como forma de tentar ganhar a guerra e tudo mais. Mas o que as pessoas não entendem, por causa desse gap de 20 anos que houve entre a trilogia original e o Reino da Caveira de Cristal é que todos eles eram tematizados, baseados no cinema que era passado naquela época. Não na época em que os filmes foram feitos, mas na época que eles representavam o cinema. Quando o Reino da Caveira de Cristal saiu, ele foi uma homenagem lindíssima, eu falo pra vocês, lindíssima, dos filmes falcatruz, filmes B de ficção científica. Daí os exageros. É muito falcatrua mesmo, que a falcatrua é o nome. Cara, tá, mas exatamente. Filme, cara. Eles estão representando no Reino da Caveira de Cristal, primeiro, afastaram a ameaça do nazismo, porque a Segunda Guerra já tinha acabado. O problema agora era a Guerra Fria. Era a guerra contra os comunistas. Mas, ao mesmo tempo, o cinema que era retratado naquela época na qual o filme se passava não eram apenas os comunistas. Era também o medo dos extraterrestres, das mutações e tudo mal. Se você notar, o Reino da Caveira de Cristal ele é quase uma epopeia de amor aos filmes B lançados, tipo A Bolha Assassina, O Homem de Duas Cabeças, A Mosca de Cabeça Branca, aqueles filmes de ciência completamente tapafúrdia, que não fazia sentido nenhum, e era usada para vender esse tipo de filme como sendo ciência fidedigna. Então ele se refastela justamente nesses temas de ciência ruim para fazer valer a história do Indiana Jones, que envelheceu, que teve um filho, do qual ele sequer sabia, se eu não me lembro, ou sabia. Ele não sabia. Ele não sabia, ou sabia, tinha pouco contato e tudo mais. E que representava a nova geração, a geração rocker, que lidava não mais com tesouros ancestrais e tudo mais, mas com o medo da bomba nuclear, com o medo de alienígenas invadindo. Então, por isso, todos aqueles estratagemas de vamos entrar nessa geladeira para nos proteger de uma bomba nuclear. Uma bomba atômica. Tu riu. Se denunciou, cretino. Não me denunciei. Não. Nem tu comprou essa história da geladeira antibomba. Não é a questão de comprar. Ela foi feita para ser falsa. Como várias coisas nos outros filmes, também foram feitos para serem falsos. Aquela cena clássica do Indiana Jones, que tem o cara lá fazendo o malabarismo com as espadas, não sei o quê, e o Indiana Jones puxa uma arma e dá um tiro e mata o cara, ou a outra, na última cruzada, se não me engano, que tem três em fila. Tinha uma boa explicação. Ah, cara, tava com uma puta de uma caganeira ali. Não, pera aí. Mas vamos deixar para tudo que a gente discutir nesse podcast de agora em diante. Não, vamos tentar não cair na mentira pífia de dizer assim, isso não poderia acontecer porque isso é mentira. Porque se a gente vai assistir um filme de fantasia, a gente não quer ver realidade. Realidade a gente vê assistindo Jornal Nacional. E mesmo assim nem tanto, entendeu? Então você tem que comprar a ideia do estilo de cinema que o filme está tentando passar. Aquele filme, ele é completamente baseado no cinema pulp, falcatrua daquela época, dos anos 50, pós-guerra, em que você podia tropeçar numa gosma radioativa e de repente virar o Incrível Homem que Encolheu, ou o Terrível Homem Cobra, ou como é que era o nome do outro? O homem que derreteu e etc e tal. Tudo era pra ser falso. Ou simplesmente não acontecer nada como o caso dos Simpsons. Ou simplesmente não acontecer nada como no caso dos Simpsons. Mas o que eu defendo nesse filme é o fato de que ele é uma aventura situada justamente numa época em que os filmes não eram pra serem levados a sério pela ciência em si. E pela aventura, pela diversão de você levar, de você ir assistir um filme, pela diversão que era uma comédia de absurdos. E o Reino da Caveira de Cristal é uma comédia de absurdos. Cara, vamos parar pra analisar um negócio? Eu gosto do Reino da Caveira de Cristal pra caralho. Eu tô zoando com aquela brincadeira da geladeira, porque aquilo ali forçou os limites da suspensão de descrença. Venhamos e convenhamos. A única coisa que eu não gosto no Reino da Caveira de Cristal é o Shia LaBeouf. Exatamente, a porra do Shia LaBeouf. Mas esse é difícil de você defender, né? É a única coisa que eu não gosto no Indiana Jones, é a única coisa que eu não gosto no Transformer, principalmente naquela porra daquela cena que ele tem um surto na porra do quadro negro no Transformer e fica doidão. Cara, o Shia LaBeouf não dá, cara. A única coisa boa do Shia LaBeouf é o Do It! Só isso. Cara, o Shia LaBeouf, ele é um Nicolas Cage em ascensão. Convenhamos, ele é um cara over the top. Convenhamos. E o ano ainda por cima, né? Ele já chegou na época que o Nicolas Cage tá em decadência, né? Não, mas o que ele tenta fazer é isso, cara. Mas imagina isso. Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. O momento em que eles abrem a Arca da Aliança e tá ele e a Karen Black, eu não lembro do nome da atriz, é a que faz a esposa... É Marion. Marion, obrigado. Que eles, que eles abrem a Arca da Aliança e os dois estão escondidos atrás de uma pedrinha. E todos os soldados nazistas são assassinados. E eles estão escondidos atrás de uma pedrinha que devia ser de isopor a nível Chaves. E não são atingidos por aquilo. É tão ridículo quanto a cena da geladeira. Eles estavam escondidos atrás do pé de amora. Exatamente. Cara, é tão ridículo quanto. Então eles não estavam escondidos atrás de uma simples pedra, eles estavam escondidos atrás de um aerolito. De um aerolito, é certinho. Não, aí é muito mais poderoso, pô. Não. Então o que eu quero dizer é. Agora eu defendo completamente essa pedra. Então, digo, aerolito. O que eu quero dizer é: reassistam o Reino da Caveira de Cristal, vendo como eram aqueles filmes. Mesmo aquela merda de filme do Tim Burton, Marte Ataca, que muita gente gosta e eu não suporto. Oh, eu acho divertido aquilo. Aquele filme é muito legal, cara. Essa foi a participação do Pensador Louco. Ele vai se retirar agora. Obrigado, Pensador Louco. Acessem o Teatro Obscuro, porque depois dessa eu não deixo ele participar mais, não. Sabe qual é o meu problema com o Marte Ataca? E 90% das coisas que o Tim Burton faz é que ele não joga as cenas e espera o espectador entender o que ele tá querendo fazer. Ele joga a cena, ele explica a cena, ele bota uma legenda explicando a cena e ele bota um conta-regra explicando o que tá acontecendo na legenda pra você saber o que tá acontecendo na cena. É que é verdade, eu não posso falar mal dele. Porra! Não posso contrariar isso, é verdade. Bom, então tá. Beleza? Muito obrigado. Você continua aí, tá? Não vai te embora, não. Vamos passar pro próximo filme, tá? Por favor. Jesus! Oi. Qual é a tua primeira obra injustiçada do cinema? Minha primeira obra injustiçada, vamos lá, vamos falar sobre o filme do Constantine. O filme de... que ele é 2005. Isso. Rapaz, é aquele filme... Ele pega um dos arcos mais legais do Constantino, pra quem já leu Lábios Perigosos. Oi? Nada, eu tossi aqui. Ah, tá bom. Cuidado que pode ser câncer, tá? É, cuidado, tá? Vai no médico, passa tuberculose. Então, pega um dos arcos mais legais do filme, dos quadrinhos, transporte pro cinema. E lembrando que tem Shia LaBeouf ali também. Olha aí! Estamos traçando Olha, um padrão. Eu acho que a gente está encontrando um padrão. O que muita gente reclama dali é de ser um filme do Constantine sem ter um Constantine loiro. Porra, isso o que é isso? Não tem nada a ver. Cara, deixa eu fazer um parêntese. O fato dele deixar de ser loiro ou não deixar de ser loiro é o de menos. Não, isso é de menos. Cara, ô louco, o filme é divertido. Eu gosto do filme do Constantine. Eu gosto muito do filme do Constantine. E eu ouvi as mais estapafúrdias as razões pelas quais o filme é odiado. Primeiro, e essa eu não posso discordar, tem o Keanu Reeves. Eu não posso discordar disso. Cara, eu vou falar pra vocês... Não, na boa, eu vou falar pra vocês. Eu sigo um crítico de cinema... Ele tem um canal muito legal chamado Nostalgia Critic. É um canal muito legal e ele fala... Ele falou a definição perfeita do Keanu Reeves. Keanu Reeves não sabe atuar, mas ele parece muito bonito não sabendo atuar. Não, eu tenho uma participação muito melhor. Isto é Keanu Reeves. Uou. Não, mas assim, eu escutei as mais idiotas reclamações do porquê que aquele filme era uma merda. Primeiro, por não ser louro. Segundo, por não ser inglês. Terceiro, por ele parar de fumar no fim do filme. Mas na verdade, cinematograficamente falando, se você for olhar, o filme do Constantino, ele tem um roteiro casadinho e amarradinho à perfeição. Ele abre e fecha um arco direitinho. E um dos melhores diabos do cinema. Fácil. Com certeza. Aquele cara é foda. Muito bom. O melhor diabo do cinema ainda tá na Palheta do Destino, o filme do Jack Black. Eu ainda acho que o melhor diabo do cinema tá na Lenda. Se eu for falar, os dois melhores diabos do cinema não foi nenhum desses. Um deles, pra mim, foi Emil Jennings, do filme mudo do Murnau, chamado Fausto, que é um diabo assustador pra caralho num filme mudo, e o segundo foi Al Pacino no Advogado do Diabo, cara. Sabia! E tem uma menção pro Robert De Niro também no Coração Satânico, que também rouba a cena pra caralho. É, com o nome mais desprezível, né? Louis Cypher. É Louis Cypher. Porra! Posso citar o Diabo de Hermanoteu na Terra de Godá? Pode! E se você me deixar citar a menina também do Endiabrado com Brendan Fraser? Mas eu queria conjurar uma diaba daquelas também, cara. Leva mal não, mas... Né? Cara, mas pra quem não assistiu Fausto, um filme mudo, contando a história clássica de Goethe, sobre o médico que queria salvar a sua aldeia, seu vilarejo da peste, e considera fazer um pacto com o diabo pra salvar as almas de todo. Cara, a cena da abertura em que o diabo aparece é uma das coisas mais sinistras do mundo. O cara faz... É o Shirin Shiryon do diabo. É o Shirin Shiryon! Exato. Eu sabia, cara, que alguém ia falar do Shirin Shiryon. Olha só pra isso, cara. O cara faz o pacto, o cara faz a invocação do demônio, e o demônio aparece como um velho e tira o chapéu pra ele, dizendo: "Oi, estou aqui." E ele se caga nas calças naquele momento e foge. Ele corre por quilômetros, e quando ele para numa rua, quando ele olha pro lado, tá o diabo e tira o chapéu de novo. "Ainda estou aqui." E o diabo vai perseguindo ele até ele chegar em casa, repetindo a mesma cena, até ele chegar à conclusão de que ele não pode mais dar as costas. Uma vez que ele invocou o diabo, ele vai ter que compactuar com ele. Porque o pecado está na invocação. A não ser que ele fale Chirion. A não ser... Claro, é verdade. Mas assim, voltando ao Constantine, porra, eu acho Constantine um filme amarradinho, eu acho a história legal. Eu ouvi uma das críticas maiores, que nos quadrinhos o Constantine nunca disparou uma arma. Porra, isso é mandatório do estúdio, cara. Vai tomar no cu. Só se não disparou no buraco do seu furico. Ele não disparou. Tá bom, não disparou a arma, vá atirar. Constantine é um bom filme, sim, e eu gosto de Constantine. Tenho ele em DVD, inclusive. Eu também tenho. Olha aí, dos quatro dessa gravação, eu sou o único que não tem, que beleza? Corrija essa palha de caralho. Terrível. Torrent tá aí pra isso. Depois eu gravo DVD e tá tudo certo, aí eu tenho. Stream é meu pastor e nada me faltará, né? Oh yeah, baby. Oh yeah. Ok, então. Seguindo viagem, quem é o próximo? George, meu querido editor, consertador das merdas que eu falo neste programa. Qual é teu? Já vai partir pro cheat code ou vai fazer o... Vai falar não, com... eu vou deixar o cheat code pro final, velho. Então, qual é a tua primeira obra? As duas partes que eu vou trazer aqui, inclusive o cheat code vai ficar pro final, não tem Shia LaBeouf. Que bom, né? Vai quebrar a corrente. Deve ter em algum momento. Vai quebrar a corrente, porra. Não tem. Primeiro de tudo, porque o primeiro filme que eu vou falar é Warcraft, o Encontro de Dois Mundos, de 2016. Eita, eu não assisti esse filme. Eu adorei esse filme, cara. Eu adorei esse filme pelo seguinte. Mano, eu gostei. Em primeiro lugar, ele respeita muito o lore do jogo, mas sim, é que a galera acha que a porra do Warcraft é o World of Warcraft. Sim. Só que eles esquecem que tem a porra de um lore no Warcraft 1, 2 e 3. E é nesse lore que tá a porra do filme do Warcraft, não na porra do World of Warcraft. Primeiro de tudo, você sabe que desde 2015, ou antes até, nós estamos na era do mimimi. Se vocês sabem a origem do mimimi, ou seja, eu, o povo só quer ver no cinema o que lhe apetece. Indiferente da adaptação de qualquer diretor que tenha posto a mão no sagrado e maravilhoso mundo deles, que é o caso do Warcraft e World of Warcraft, que comumente é chamado de WoW. Voltamos a falar de Keanu Reeves, olha aí. Ó, viu? Olha ele aí, ó. Mas assim, eu tenho um livro que eu peguei na última Bienal do livro, que eles contam um pouco da lore de Warcraft. Como disse bem o Nerdmaster, tem jogos antes do WoW. Então, já começa por aí. Eles respeitaram bem as raças, respeitaram bem as civilizações, e que em Warcraft você não tem bem e você não tem mal, você tem pontos de vista diferentes. Não adianta você fazer o orc de vilão, sendo que, imagina, você é um orc, tá lá na sua aldeia, vem um humano maldito e mata a sua mulher. O que, que você vai fazer? Vingança! Por isso que, assim, baseado no, na lore de Warcraft, isso, porque o WoW também é baseado nisso, o filme traz a verdade em cima da história criada pelo criador da história, que agora e me fugiu. O fato de quê? Desculpa, tá? Criaturas que não gostaram, mas eu joguei todos os jogos, inclusive as expansões. Então, eu sei que os personagens que estão representados ali existem, são aqueles mesmo. O chefe da tribo, tal coisa, o líder guerreiro, é aquele mesmo, tá? Então, vão reclamar do diabo por carregue. Peraí, se eu posso fazer um... Eu não vi o filme do Warcraft, eu admito, não vi ainda. Eu acho que ele cai bem no conceito até sociológico muito grande que a gente tem hoje em dia, que é assim, o problema do filme fazer sucesso ou não depende muito de uma espécie de egoísmo do público nerd ou não nerd, do público pop. Vamos dizer, do público consumidor de cultura pop. Ah, não, desculpa. Pera aí, rapidinho. Eu sei que eu tô te interrompendo numa coisa que eu sei que vai ser legal que você vai falar, mas deixa eu falar. Quem normalmente tá reclamando do filme do Warcraft são aqueles nerds punheteiros que não gostam que mexe nas coisas dele. Não, beleza. Cai exatamente no que eu ia falar, Jorge. Muito obrigado. O problema, um dos problemas, ou problema não, como se fosse situar num só, mas a gente vai no cinema. A gente paga, em média, sei lá, R$25 no ingresso de cinema. Por aí, né? Por aí. Aqui, você paga cerca de uns 40. Caralho, tudo bem. Em média, entre R$25 e R$40. Mas o negócio é, o público, o egoísmo do consumidor de cultura pop atual virou tão grande que a pessoa acha que vai pagar, eu vou no cinema para pagar R$25 ou R$40 ou uma média entre ambos, dependendo de onde você estiver, e você vai achar o filme bom ou uma merda dependendo de ele você justificar ou não o preço que você pagou para assisti-lo. Como se a porra do filme tivesse sido feito única e exclusivamente para cumprir aos teus desejos e servir a você, feito uma dançarina do ventre que você alugou numa cabine sua para ela fazer todos os teus desejos se tornarem realidade. E eu acho isso de uma babaquice terrível. Exato. Você sabe que você acabou de traduzir os anos 2000 para cá, né? Porra. Pois é, man. Mas assim, é o que eu acho do filme do Warcraft. Primeiro, os humanos atuaram muito bem, até porque, convenhamos, você tá fazendo um cenário medieval fantástico, onde você tem uma pseudo-guerra com seres fantásticos conhecidos como orcs, e do outro lado você tem os orcs na própria sociedade deles que vão lutar contra os humanos pelo direito de terra. Isso existe desde 1900 e Guaraná com rolha, velho. Cara, eu não sei se vocês sabem, mas isso empresta, entre aspas, assim, muita coisa de uma história original do Richard Matheson, que rendeu 3 filmes, dentre os quais, e o pior, ganhou o título de Eu Sou a Lenda. Eu não sei se vocês viram esse filme do Will Smith. Mortos que Sim. Matam. Não lembro. Pois então. Eu sou a Lenda, não tem nada a ver com o livro, né? Então... pois é. O negócio do livro, e por que que eu ganchei isso com o Warcraft, é o seguinte. No livro, é a história de um sujeito, um cientista, que é o único humano não infectado no mundo, que é atacado por aqueles seres dia e noite, e ao contrário do filme do Will Smith, ele, que eu acho uma bosta, por sinal, eu não tô defendendo ele como um filme bom, ele é uma merda, todas as noites tentam ele para se render àquilo, e todos os dias, todo dia que eles são afetados pela luz do dia, ele sai e vive seca e disseca e faz experiências nos cadáveres, nos infectados que ele conseguiu, até um ponto final no qual ele descobre que aquilo não era um vírus que assolou a humanidade, que era apenas um novo estágio evolutivo, e que ele era considerado uma lenda não por ser a última instância da resistência, mas por ser o cara que estava impedindo a evolução de continuar. Então ele se deixa infectar, que não tem porra nenhuma a ver com o filme do Will Smith. E eu gosto de ver como Warcraft bebe dessa fonte por mostrar que Não é por serem os humanos bonzinhos, tementes a seus deuses, etc e tal, que são os certos da questão, que existiam outras civilizações com o mesmo direito de estarem ali e que estavam sendo ao mesmo tempo invadidas, não é isso? Exato. Cara, uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo no filme do Warcraft, é como eles tratam de temas que inclusive estão acontecendo hoje em dia, como por exemplo, refugiados, de uma maneira sensacional, cara. E outra coisa que também tá sendo a minha realidade no momento, casais interraciais, que também sofrem um preconceito do caralho. Olha aí. Agora, eu não sei onde é que você tá vendo casais interraciais. Vocês dois são da mesma raça? A humana? Sim, peraí. Você tá querendo definir com isso que o Jorge é humano? Ah, é, tá. Ok, tá bom. Ah, bom. Bom ponto. Bom ponto. Obrigado. Bom ponto. Então tá, bora agora continuar com essa bagaça. Vamos seguir para o meu filme escolhido. Acho que eu vou falar, vou botar pra polêmica logo de uma vez. O outro não é tão polêmico não, vamos pra polêmica logo de uma vez. Eu amo As Caça-Fantasmas de 2016. E eu quero que os mimizentos vão todo para... Puta que os pariu! Pô, eu assisti esse filme recentemente na sessão da tarde da Globo, que às vezes eles passam um filme bom. Mano, eu gostei pra caramba! Eles fizeram uma senhora homenagem ao filme antigo. Sim, fizeram homenagens. Eu vou ser sincero com vocês, se vocês querem jogar os tomates podres, de preferência mirando na minha testa, ou seja, se vocês mirarem em... 80% de mim, 80% é a testa. Eu só tenho um problema. Eu só tenho um problema com a nova versão do Caça-Fantasma. Olha, eu adoro a Melissa McCarthy, eu adoro a Kristen Wiig. As outras duas atrizes eu conheci no filme. Eu não conhecia elas de trabalhos anteriores, mas eu acho elas extremamente engraçadas e competentes. O meu único problema. Principalmente a lourinha, né? Não! A mulher negra, cara, eu achei ela fantástica, cara. A lourinha eu achei a mais forçada. Porque era aquela que tava tentando se provar o tempo todo, tipo, eu sou a doidona, eu sou a largadona do grupo e tal, mas eu só tenho um problema com esse filme e não tem nada a ver nem com o roteiro e nem com as atrizes. Tem a ver com a péssima escolha de piadas que eles fizeram, cara. A repetição de piadas que eles fizeram, tipo as piadas dos Wontons, que aparece 3, 4, 5 vezes no filme, assim, e você já entendeu que aquilo é piada uma vez, e eles repetem várias vezes, como se pra reforçar, eu acho que é o que me descambou um pouco do filme. Eu adorei ver... As piadas do Thor burro foram exageradas, na minha opinião. É, eu achei que as piadas não tiveram graça, mas como geral, principalmente no terceiro ato, que tem elas partindo pra porrada com os fantasmas, eu achei aquilo maravilhoso. Achei muito bom. Eu só achei que a parte delas tentando ser engraçadas, as piadas, foram muito mal escritas, cara. É o único revés que eu tenho desse filme, na boa. Só completando a sua informação, Nerdmaster, além da Melissa McCarthy e da Kristen Wiig, tem a Kate McKinnon e a Leslie Jones. Leslie Jones é a atriz. Cara, ela é de uma naturalidade fantástica. Eu adorei aquela atriz. São fabulosas, realmente. Cara, muito bom. Eu vou bancar o politicamente incorreto, mas foda-se, a ideia é essa mesmo. O que eu ri, mas o que eu, cara, eu ri de doer a mandíbula, de tanto dar risada, da cena que a Pet se joga no público daquela e ninguém segura ela. E ninguém segura ela. Seus filhos de uma puta, eu não sei se vocês são racistas, eu não sei se vocês aquela ali é boa. Estão com sacanagem com a minha cara. Ah, porra, eu quero mais que vocês todos vão pra puta que os pariu, cara. Não tem xingamento. Não tem xingamento. A única peça que eu acho que tá desencaixada nesse elenco, que poderia muito bem ter colocado uma mulher também como secretária, e ao invés disso colocaram um cara... É o Thor, o Chris Hemsworth. É a minha única reclamação do filme, que eu acho que ele tá totalmente, tipo, fora do... Sim, pra mim, ele tá completamente fora do âmbito. É, pois é, mas não é... E fora uma coisa... Não, vamos ser sinceros, cara. Não tem ninguém tão burro assim, cara. Olha que eu conheço alguns que... Olha... Chega perto, mas não... Igual aquilo ali foi forçado demais. O meu problema, é justamente quanto ao negócio das piadas, é exatamente isso. É que as piadas que eles fizeram, eles seguiram muito o estilo de piadas do Saturday Night Live. E eu achava... É, porque peraí, todos ali são... É, todos são dali. Das mulheres, todas exatamente. São... Exatamente. E elas ficavam esperando um claquete, assim, das risadas e tudo mais. Então, assim, as piadas foram muito fora de time, inclusive as do Chris Hemsworth, do Thor lá, entendeu? E... Eu acho que ficou, como comédia, assim, a parte cômica do filme ficou muito, muito ruim. Mas, porra, o conceito, a ação e tudo mais, eu achei muito bom. As participações especiais dos antigos, então, foram sensacionais, cara. Eu ri muito com todas elas. Porra, E não tem falar mal, ou falar bem ou falar mal, mas o CG que colocaram nesse filme tá muito tá bom. Legal. Inclusive, o geleia tá muito perfeito. Bom. Muito bom, cara. E os efeitos de as trucagens que eles fizeram pro 3D, que eu vi no cinema em 3D, tá? Desculpa aí que eu sou dessas. As trucagens que eles fizeram, principalmente a parte da gosma vir na cara da gente, puta que pariu, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Uma crítica que eu tenho quanto ao filme foi o lance do geleia deles terem colocado uma menina geleia, porque no cânone dos caça-fantasmas eles falam que o geleia não era nem menino nem menina, ele era uma representação amórfica assexuada por si só, e agora arrumaram... Mas, porra, isso releva-se. Agora, a melhor participação foi a do Dan Aykroyd como motorista de táxi, quando ele fala "I am afraid of no ghost". Cara, é muito legal. Cara, eu tô pau a pau entre ele e a Sigourney Weaver como tutora da maluquinha no final muito do filme, bom. Cara. É muito boa a participação dela também. Ah, homens, eles não sabem fazer, eles não sabem usar alarmes. Então, assim, na boa, eu acho que o filme poderia ter sido melhor polido, melhor editado com relação ao lance das piadas, porque elas perderam muito timing, sabe? A repetição de piada... Pra mim foi o erro do filme, mas é legal, cara. Sinceramente, bate de 10-0 Caça-Fantasmas 2, que eu acho um filme de merda. Porra, 1000-0. E agora, só pra corroborar com a mais injustiça ainda, na minha opinião, né? Que vai ter agora um Caça-Fantasmas 3. Que ignora elas. Literalmente... ignorar completamente elas, exatamente. Vão trazer eles de volta? Não, vão trazer... Sim, vão ser, tipo... Pelo... É que não tem nenhum roteiro, nada ainda, mas já existia um roteiro há muitos anos que eles estavam escrevendo, que seriam pupilos deles, né? Que eles vão continuar. É, passagem de tocha. É, passagem... Eu acho que eles vão fazer, talvez, uma coisa pra quem assistiu aquele desenho The New Ghostbusters, ou Ghostbusters Next Generation. Lembra? Que era o cara com o moicano. Era Extreme Ghostbusters. Extreme exato, Ghostbusters. Obrigado. De nada. Eu sei porque eu vi essa merda. Eu não achava ruim, não, cara. Mas pra mim, sinceramente... Não era ruim, cara. Não era ruim. Mas não era Caça-Fantasmas, porra. Era um cadeirante. Cara, sinceramente, desenho animado de Caça-Fantasmas, eu ainda gostava do The Real Ghostbusters, que tinha o chimpanzé. Não, esse não é o The Real. The Real é o baseado no filme. Esse era só Ghostbusters, que era o exterminador de fantasmas. É, que foi, na verdade, o desenho original... sobre o qual o Ghostbusters homenageou. Não, na verdade não. O desenho não é. O desenho do macaco não é anterior ao desenho do filme. O desenho do filme veio primeiro. O desenho do macaco é da Filmation e é baseado, isso sim, no seriado comédia antigo chamado Ghostbusters, que na verdade era o Extreme Treme aqui no Brasil. E sim, eu sei porque eu pesquisei pra isso. Desculpa aí, tá? Então. Você quer saber? Quer saber uma ideia escrota que eu acho que poderia funcionar, cara? Que eles poderiam fazer um crossover. Em vez de Ghostbusters... Não, senhor. Entre Ghostbusters e os Meatbusters. Fazer os Meatbusters enfrentando fantasmas, cara. Isso ia ficar foda, cara. Isso ia. Principalmente que todo mundo sabe que os Meatbusters são baseados... Foi inspirado no Ghostbusters. Eles não são Busters só por uma incrível coincidência. Exatamente. Então tá. Ah, voltando, passando uma nova rodada. Jorginho, de novo, faz agora a tua vez, a sua segunda. E agora joga. Vai, joga. Peraí, esse não, ele não mas foi o último antes de você? Eu que mando, eu boto na ordem que eu quiser. Dá licença. Ó a carteirada. Ui, que grosso. Você quer não? Vamos falar que sério. Grosso. Vocês querem fazer o pensador primeiro? Não, não, não, eu só falei de piada, cara, vai fundo. Bom, agora que o pensador, o Nerdmaster me trouxe como primeiro dessa nova rodada, vou usar o cheat code, mas esse cheat code foi presenteado pelo próprio Nerdmaster. Então, senhores, olha, segurem, aí, recebam a trilogia prequel de Star Wars. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Ameaça Fantasma de 99, Ataque dos Clones de 2002 e A Vingança do Sith de 2005. Eu vou colocar logo de cara. Eu adoro os prequels. A única coisa, o Shelebuff dos prequels atende pelo nome é o Hayden de Jar Jar Binks. Não, sabe qual é a minha única... A única coisa que eu não gosto nos prequels é a porra daquele pateta orelhudo de cópia da Disney. Eu tenho duas reclamações só, na realidade. Uma é aquela porra de midi-chlorians que inventaram aquele negócio. Concordo contigo também. E outra, ele ser colocado, tipo, o ator, que é o Hayden Christensen, muito jovem pra ser o... Não, e muito ruim. Vamos tirar que ele é ruim de qualquer forma, né? Velho, na boa, antes de você continuar, vamos chegar num consenso aqui. O Hayden Christensen, ele faz o Keanu Reeves parecer o Gary Oldman. Putz. Eu só acho que, tipo, assim, pelo que a gente já tinha visto do Darth Vader lá no Retorno de Jedi, ele já é muito mais velho. E ali a gente vê um cara que deveria ser um pouco mais velho quando ele foi encontrado, né? Porra, ele tinha que ser, pelo menos, esse é o que eu acho, né? Quando ele foi encontrado pelo Qui-Gon Jinn lá no episódio 1, ele tinha que ter a idade dele no segundo filme já. Pois então. Então, né? Cara, mas eu vou te falar que, assim, pra quem assistiu o Retorno de Jedi, que tem aquelas criaturas que eu abomino com todas as minhas forças, chamadas Ewoks, o Jar Jar Binks é apenas um idiota a mais, um alívio cômico ali. Agora, o que me irrita profundamente é como eles fizeram a construção política da formação do Império, ao contrário da República, se tornar tão ou mais importante do que a Guerra dos Jedi em si. O que me irrita é eles fazerem uma força mística que podia ser classificada como a força de Deus ou um druidismo, qualquer coisa, ser transformado numa porra de uma bactéria. E o que me irrita mais ainda é eles pegarem um ator pra ser o Darth Vader, que apesar de ser um vilão que ninguém deveria torcer pelo vilão, ser um sujeito que tem apenas duas caras, com ou sem constipação. E nem Ian McGregor salva, cara. Não, cara, não dá. Lembrando que a gente tem dois atores diferentes que fazem o mesmo personagem. Tem o Jake Lloyd, que é o menininho que faz o Anakin lá no filme 1. Primeiro e também único. Também é outra porta, né? Que assim, a Natalie Portman tava muito bem como Rainha Amidala, vamos dizer o que é verdade. Natalie Portman tá bem em tudo, sempre. Agora, o 2... O 2? É o ataque do Sony. Você já tem aqui... É que eu tô pegando... Enquanto eu tô pegando aqui, eu tô pegando o nome dos atores pra poder ajudar. Entendi. Eu tô tentando não falar mal. Eu tô vendo aqui. Eu tô passando pela mesma coisa. A melhor coisa do 2 é provar que finalmente não existe só um negro na galáxia, né? Sim. E a gente tem o Samuel Motherfucker Jackson, que o cara é tão motherfucker, mas tão motherfucker que ele tem um sabre roxo e ninguém reclama disso. Na verdade, ele exigiu do... Que fosse roxo, isso. Ele exigiu que fosse roxo, e o que o dono da marca disse? Ok, seja feito a sua vontade. É Samuel Jackson, porra. Cara. Tu vai dizer não pra Samuel Jackson? Vai dizer não pra ele, claro. Porra. Vai dizer não pra... Olha lá. Vai lá, Álvaro. Diga lá pro seu papai. Já que você é Jesus, Samuel Jackson é Deus. Exatamente. Samuel Jackson é Deus, é verdade. Sim, com certeza. Diga olá pro seu papai. Isso tá muito esquisito. Álvaro, não é qualquer um que pode falar que é filho do Samuel Jackson. Cara, mas assim, dos três filmes, eu entendo. Eu não desgosto do episódio 1. Eu não desgosto, mesmo tendo aquele molequinho lá com a corrida no deserto e etc. Então, não desgosto. Eu não desgosto do episódio 2 da Guerra dos Clones, apesar de eles mostrarem uma tecnologia muito mais pungente e avançada do que todos os outros episódios depois. O meu problema é o episódio 3, a corrupção de quem viria a se tornar o Darth Vader, sabe? Do tipo assim, eu posso salvá-la, não posso salvá-la, faz assim, vai ali, isso, vai ali, vira à esquerda e mata todas aquelas crianças em formação Jedi que você já vai estar de boa, já classificou pra prova. Cara, aquilo ficou tão jogado, a maior parte das cenas da transformação dele pelo mal ficou tão jogada, tão ruim. E principalmente o que eu não gosto foi a tentativa de retconizar tudo que foi visto nos filmes depois, inclusive o lance do Han Solo atirar primeiro ou não e etc e tal. De ter tentado mexer, ter mexido, na verdade, na trilogia original pra servir a primeira aos prequels, cara, eu achei muito ruim. Mas o primeiro e o segundo filme não me incomodam, o terceiro é que caga, cara. Então, pra mim, assim, eu gosto dos três, até porque toda a história tem um começo. Começa por aí. Segundo, quando a trilogia prequel tava sendo produzida, a Lucas Studio ainda não era da Disney. Vamos começar por aí. Você tinha Lucas Studios como um estúdio diferente. Um estúdio à parte, em que era tudo trabalhado conforme o George Lucas queria. Porque ele adiantou os episódios 4, 5 e 6, porque você não tinha tecnologia o suficiente para fazer os episódios 1, 2 e 3 na época que foram lançadas a trilogia clássica. Já começa por aí. Posso fazer só uma informaçãozinha assim, como quem não quer nada? Claro, mano. Isso é mentira! Essa história de que ele fez o 4 primeiro porque não tinha tecnologia. No cu! Você é morota! Você acreditou nisso? Não, poxa! Não, porque pra mim isso daí é plausível. Não, não é, cara. Não tinha nem. Ó, Jorge, como eles fizeram? Não tinha nem número, cara. Tá difícil. Era só guerra nas estrelas. Não tinha essa portaria de episódio 4. Isso foi colocado depois. Bom, esse negócio foi colocado depois que o primeiro filme fez sucesso. Depois que o Nova Esperança fez sucesso. Que ideia nem de fazer continuação, porra! Aí eles resolveram, mas vamos pegar pelo 1 e 2. Não, 4, 5 e 6. Bom, então, se vocês querem culpar alguém por isso daí, a culpa é então George Lucas, né? Com certeza, a culpa toda é dele. Mas que é o único culpado, porra! Mas inclusive da trilogia nova. Então, mas assim, pra começar. Se você vê conforme eles engataram os filmes novos, por exemplo, o Rogue One, que veio logo, um pouco antes do episódio 8, que ele se encaixa entre os episódios 3 e 4, ou seja, o final da trilogia prequel e o começo da trilogia clássica, foi um puta de um filme que amarrou as pontas soltas lindamente. Lindamente. Só que aí, meu maior raciocínio a minha maior defesa que eu posso fazer pra trilogia prequel é: toda a história tem que ter um começo. Pode ser um começo de merda? Pode. Pode, mas tem que ter. Não ter que ter é o problema do Jorge, né? Porque não deveria ter que ter. Pode-se fazer prequelas sem necessariamente ter pensado nisso antes. É. Bom, o que eu penso é, a prequels, ela se manteve do jeito que deveria ser. Claro, poderia ser melhor, poderia ser muito melhor, mas pelo menos contou a história de como os Skywalker começaram a entrar nessa brincadeira toda. Culpa do Qui-Gon. A culpa do Qui-Gon. É, a culpa do Qui-Gon. Tanto que aí os Skywalker terminaram com a morte. Fudendo. Com a morte do... Cara... lá no episódio 8. E claro, não, porque a Leia não morreu ainda. Eu posso deixar um negócio claro aqui e me odeio o quanto vocês quiserem? Jedi, Álvaro. Então, a Leia não morreu ainda. A Leia não é Jedi. Tá bom, vocês dois, arrumem um quarto. Pensador. Get a room. Get a room. Falar um negócio legal pra vocês, assim, me odeiem o quanto quiserem. O George Lucas nunca foi um bom diretor. Por que eu iria te odiar por isso? É verdade. Calma. Não, mas é sério. Olha só, não tivesse a Disney comprado a Lucasfilmes, vocês viram a declaração dele de quais seriam os próximos filmes do Star Wars? Não, que eles seriam. Não viu? Eu depois me lembro que eu vou procurar a referência pra te mandar. Uhum. Não tivesse a Disney comprado a Lucasfilmes, os próximos filmes de Star Wars seriam histórias épicas de midi-chlorians combatendo no mundo micromolecular. Oi? Ai, mãe. Sério? Ai, minha mãe. E eu tenho links pra provar isso. Porra, velho. Né? Ele queria que a sequência disso fosse combatida por exércitos de bactériazinhas com seus sabrezinhos de luz Não. Bactériazinhas não. Vamos datar pelos nomes direito. Lactobacilos vivos. Uhum. Ah. Porra, iam ser exércitos de acultes se combatendo até a morte. Né? Cara, eu sou time acult, forever. Eu tenho um problema, e isso eu vou falar pra todos os ouvintes, e eu gostaria que eles considerassem isso. Muita gente tem considerado, por exemplo, a nova versão da She-Ra ruim. Muita gente. Tem pessoas erradas nesse mundo, né? É, não. Muita gente... Normalmente, pessoas de terceira idade, tipo eu, falando assim: não, vocês estragaram a minha infância. Duas coisas pra dizer. Peraí, rapidinho. Uma, nada pode estragar as memórias da tua infância, porque o desenho ainda continua ali intocado. Você pode assistir em reprises. Você não gostou da nova? Vai assistir a velha. A única coisa que pode. Peraí, Jorge, rapidinho. A única. A única coisa que pode estragar as tuas memórias de infância é o Alzheimer. Não as novas temporadas de She-Ra. Dito isso, a minha bronca com Star Wars é a seguinte. O Sr. Lucas, antes de ter sido comprado pela Disney, seu legado ter sido comprado pela Disney, ele modificou os filmes e lutou pra tirar os originais sem os cortes, do tipo, os cortes em que o Han Solo atirava primeiro e etc e tal, tirá-los todos, inclusive dos torrents, pra fazer valer a versão dele. Ele sim mexeu nas memórias. O legado de tudo que ele estragou por uma má visão, não corporativa, mas uma má visão de storytelling, uma má visão de conceito do universo que ele mesmo co-criou, porque ele foi apenas co-criador disso, teve muito mais mão, muito melhor do que ele, ajudando ele a criar isso, teria cagado isso infinitamente mais. Isso sim estraga as memórias da gente. O fato de ele ter lançado aqueles prequels, mesmo com os erros que tem, os midi-chlorians e os Jar Jar Binks, e o fato do Obi-Wan Kenobi saberem que serem dois gêmeos e de repente nos episódios 4, 5, 6 descobrir, oh meu Deus, eram gêmeos esse tempo todo, eu nunca soube disso. Mas aí você falou, filho, é o Alzheimer, aí atacou. Eu tenho certeza que há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, o Alzheimer não existia ainda. Tinha, mas não foi diagnosticado. Uhum. É porque o Alzheimer só passa a existir depois que ele é descoberto, né? Tá certo? Exatamente. E justamente por um cara chamado Alzheimer, né? Pra variar. Né? Então, assim, eu acho inútil discutir sobre isso. Mesmo o Jar Jar Binks, ele não deixa de ser um Ewok do episódio 1. O troço não serve pra porra nenhuma. Como os Ewoks não serviram pra porra nenhuma no Retorno de Jedi, simplesmente porque o George Lucas não conseguiu orçamento pra contratar um time de jogadores de basquete altos pra caralho pra usarem fantasias de Ewoks, que era o que ele queria que tivesse. De Wookies, isso, desculpa. Essa é a raça do Chewbacca, né? O Chewbacca. Sim, era pra ser o que foram os Ewoks. Era pra ter sido Wookies. Só que, infelizmente, só tem muito mais anão em Hollywood do que gigante. Então tá difícil de arrumar. Ah, mas na boa, os Ewoks foram feitos também por uma segunda questão que eu sei que todos vocês vão concordar comigo. Lógico! Descobriu a pólvora! Olha, acho que temos um Sherlock Holmes! Porra, eu banquei o Capitão Óbvio justamente pra levantar isso. Porra, o Jorge Lucas, ele padece, que não morreu ainda, do mesmo vírus que padeceu Steve Jobs e Stan Lee. Ele nunca foi realmente, se você olhar minuciosamente, e me odeiem fãs o quanto vocês quiserem, eu tô aí pra servir de alvo mesmo. Ele nunca foi criador de nada. Ele simplesmente foi um marqueteiro muito bom. Isso. Foi o cara que inventou a pré-venda. O Jorge Lucas, ele nunca criou Star Wars pra se tornar um marco do cinema. Ele queria vender bonecos, caralho. E pronto. Ele criou essa porra. da venda de bonecos. Pare de falar nele como se ele fosse um cara genial à frente do seu tempo. Com certeza a venda de bonecos fez o que ele queria, né? Vendeu para um caralho. Cara, tem uma história. Para dois caralhos. Olha só, se vocês quiserem, eu recomendo. É lá na Paganóis, tá? Brinquedos que fizeram a nossa infância. Tem um episódio inteirinho só sobre brinquedos de Star Wars, cara. Muito bom. Sensacional esse episódio, cara. Cara, se vocês procurarem no YouTube, tem um documentário sobre um jogo que era pra ter saído do universo Star Wars oficial, Canone, que foi descontinuado por causa de uma reunião com o George Lucas. Eu vou tentar achar esse link e passar, mas dizem assim, que os caras tinham toda a esquematização do jogo pronta pra sair, tava legal pra caralho, e um dia o George Lucas resolveu almoçar ali e ver os planos do lançamento. Até que ele olhou pro vilão principal, que era um Darth qualquer coisa ali da história, e falou assim, não, esse Darth fulano de tal, eu não lembro o nome não tá legal, vamos chamar ele de uma coisa diferente, algo que as crianças identifiquem, vamos chamar de Darth Itchy. Itchy significa coceira. E vamos fazer com que durante as lutas ele pare pra se coçar o tempo todo. E disse que o pessoal em volta olhou assim e falou, puta que pariu, ele tá drogado? E isso foi o final daquele jogo. O projeto foi envelopado e jogado na lixeira simplesmente por uma reunião com o George Lucas. Ou seja, o cara era um marqueteiro, mas ele também não tinha a menor noção do universo que ele mesmo co-criou. Uma puta palhaçada, diga-se de passagem, né? Porra, velho. Eu diria, inclusive, que é uma puta falta de sacanagem. Vocês querem ver, na boa? Mesmo quando criança eu não entendia isso, na boa. E eu quero deixar... Todo mundo achou sexista e o caralho a quatro, aquela cena da Leia em vestidos sumários. Não que eu não tenha gostado de ver aquela cena. Porra, eu sou homem, eu acho a Carrie Fisher uma mulher linda pra caralho. Não que eu não tenha gostado de ver aquela cena no cinema. Mas eu nunca entendi, mesmo quando criança, o porquê o Jabba, aquele monte de banha, aquela porra daquele fondue de queijo com olhos e braços... Teria tesão em mulheres humanoides, quando na verdade ele deveria ter tesão por fêmeas da espécie dele, porque eram de outra porra de espécie. E isso nunca fez sentido pra mim, caralho. Pelo mesmo motivo que você tem personagens humanos que têm fetiches por mulheres meio-orcs. Mulheres meio-orcs são... Mulheres meio-orcs são humanoides, têm peitiolas e orificiolas também. Você pegar um geleco do tamanho do Jabba e imaginar ele fazendo sexo com a Leia ou aquela outra mulher que tinha um rabinho no fundo da cabeça, cara, não consegue, sabe? Não tem porquê ele achar aquilo sexual. É um erro de conceito básico. Isso é o tipo de fanservice que não funciona. Não funciona? Ok, leia alguns rentais do Japão pra você. Tá bom. Eu só tenho uma pra falar. Japão. Veja bem. Japão. Bom, vamos seguir. Pensador, vai lá, filho. Então, próximo filme. Muito bem, o próximo filme que eu vou trazer é um que eu tenho em meu coração com muita ternura e que foi considerado um fracasso, apesar de eu gostar dele até hoje, e é a versão de David Lynch pra Duna, cara. Eu gosto muito desse filme. Esse, infelizmente, eu não assisti. Cara, mas Duna é um negócio tão complicado de se adaptar, né? O filme é muito bom, o que tem, mas é muito difícil de... Eles querem fazer até hoje uma refilmagem, né? É muito difícil de adaptar aquilo, cara. É porque Duna, eu tenho a trilogia principal de Duna num livro só, é uma coisa maravilhosa, eu posso matar alguém com ela, são 1.800 páginas. Se tacar, mata um, né? Se tacar, mata um. A mesma coisa eu com a trilogia em volume único do Senhor dos Anéis, mas até aí um abraço. Exatamente. Mas o negócio é, você chamar um diretor autoral pra fazer... E, aliás, por falar em diretor autoral, eu devia ter colocado outro nessa lista que eu não coloquei, mas vou deixar isso pra lá. O David Lynch, que é um cara que dirige personagem, mas muito mais importante do que isso, ele dirige simbolismo de personagem, ele fez um filme épico por si só, completamente psicodélico, que você consegue assistir sem nenhuma informação prévia ou póstuma sobre o filme, e ele funciona muito bem. Cara, a cena de Duna em que os Harkonnen, que era como se fosse assim, o eixo do mal, o eixo das trevas, assim, o eixo de Hitler do universo de Duna, quando o Barão Harkonnen, que era o rei da cocada preta do mal, recebe em sua corte uma menina de 9 anos de idade, e a menina tem todas as armas da corte apontadas para a cabecinha dela. E o Barão Harkonnen, em sua malignicência toda, pergunta: o que é que você quer aqui, seu alvo de raio laser? E ela fala: eu só vim te avisar uma coisa aqui. Você pode me matar se você quiser, mas o meu irmão vai te pegar e vai te pegar feio. E o Barão Harkonnen treme no cu por causa disso, cara. É um filme bom de se ver, cara. O troço é muito épico, cara. É muito legal. Eu adoro, cara, Duna. É datado? Tá datado pra caralho, né? Pra caralho, porque... mas ainda funciona. Mas ainda funciona, claro, ainda funciona, porra. E os personagens são sensacionais. Puta então, que pariu, cara. O Harkonnen como Zeppelin, né? Como na Zeppelin. Ele parece um Zeppelin. Cara, o Sting é o filho dele, cara. O Sting de filho do Barão Harkonnen. Não, peraí. Coisa surreal. Sting fazendo filho de alguém? Sim, senhor. É que você tem que lembrar que esse filme é de 1900 e vovó era virgem. É, 80 e poucos. Tá. 84. Ah, 84 tinha um aninho nessa isso. época. Ele era menininho nessa época. Cara, Sting não nasceu velho. Né? Pô. Cara, o filme Duna, ele trouxe pro cinema, pra arte do cinema, uma coisa que foi revolucionária na época e que muito pouco é usada hoje em dia ainda. Você pode contar nos dedos da mão de um leproso a quantidade de vezes que esse recurso cinematográfico foi usado. O filme Duna, o livro Duna, pra quem lê, ele é muito dividido, assim, você tem os diálogos e você tem o pensamento das pessoas que estão dialogando. Então, a divergência entre o que eles pensam e o que eles falam tem toda uma construção de personagem entre o que eles pensam em seu núcleo e o que eles querem falar. E o filme faz isso. Os personagens, os pensamentos dos personagens são narrados. Cara, é muito legal. Um pouquinho de eco, né? Pra pessoa perceber isso, quando é exatamente. Que é. Quando é que é fala e quando é que é pensamento, assim. Cara, o filme foi considerado um fracasso, mas ele é muito bom. É, mas eu também uso isso no livro que eu tô escrevendo e nem por isso eu vi Duna. Não, tudo bem. Mas isso é num livro. Na literatura, isso é comum você colocar os pensamentos. Mas no cinema, você tá acostumado. Você tá acostumado a uma coisa que não é um voice-over, não é uma narração de alguém que tá fora da história contando. São os personagens se mexerem os lábios, pensando e você ouvir os pensamentos deles, cara. Isso foi uma coisa não usada no cinema até então, cara. E é maravilhoso. Eu gosto pra caralho do filme. E não é telepatia, não. É pensamento particular. É, tá pensamento só particular, exatamente. É só o personagem e o público sabendo o que o cara tá pensando. Entendi. Muito bem. Cara, muito boa legal. Escolha, cara. Tudo bem que David Lynch devia estar usando um pouquinho de especiaria para fazer aquele filme, né? Qualquer coisa que ele fez, ele deveria estar usando especiaria. Não, eu só quero saber uma coisa. Eu não sei o que, que ele estava usando, mas eu quero um pouco. Muito obrigado. Tá bom, Álvaro. Tua próxima obra. Faz favor. Peraí, rapidinho, só um instante. Diga. Só um instante, só pra encerrar assim. O que eu acho uma das maiores sacanagens que um estúdio pode fazer com um diretor, esse filme de Duna, ele foi tão mal de crítica. Porra, todo mundo sabe da história de Blade Runner, que Blade Runner teve aquele voice-over do Harrison Ford forçado em cima do corte final da primeira versão pra explicar a história pra audiência como se a audiência fosse burro bastante pra não entender o filme. Mas o americano é burro. É, tudo bem. É, não vamos estatar o óbvio. Mas... No Duna, eles fizeram pior. O estúdio, tendo visto que o filme foi um fracasso de crítica, eles mandaram refilmar o filme com sequências paradas, ilustradas como por quadrinistas e um voice-over para explicar o que veio antes, durante e depois. Então, assim, para o filme, nessas versões adulteradas, para o filme e entra, de repente, uma paisagem desenhada, tipo pelo Moebius, não era o Moebius, mas um similar, assim, explicando tudo que estava acontecendo e tal, como se a audiência fosse estúpida o suficiente pra não entender a história pela história em si, cara. É vergonhoso. Essa versão do filme, o David Lynch pediu pra retirar o nome dele e colocar um nome genérico que nos Estados Unidos eles chamam de Alan J. Smith, que é quando o diretor não quer ter nenhum envolvimento com a obra quando lançada. Mas pra quem conseguir encontrar a versão de Duna original do jeito que foi, cara, é um puta filme, cara, muito legal. Eu tenho DVD. Também tenho. Muito bem. Álvaro, sua Oi. Próxima obra. Faz favor, Iri. Minha próxima desobra é um filme de 2003, também de um quadrinho que eu esqueci de quando que é, vou ser sincero. O filme chama A Liga Extraordinária. Não! que é aquele filme com oh, yeah. Um dos últimos filmes do Sean Connery. Acho o último. Que o último. O último. Coitado. Jorge! Pra quem já foi Jorge, hoje, oi. Já sabe, né? No! No! God, please, não! Pra quem cara, não conhece o filme, também gosto. Divertidíssimo. Mas venhamos e convenhamos, se tu comparar com os quadrinhos, cara, mas é uma bosta. É uma bomba fedorenta, nojenta. É como não, o pensador já disse neste episódio. Se trata de uma adaptação. Exato. Nerd Master, sabe o que é mais legal? O que é mais legal na Liga Extraordinária? Vocês são rapazes, tirando o Nerd Master, que também tá aí mumificado há muito tempo. Vocês são novos. Te amo também, tá? Também porra, te amo, cara. Tá? O negócio é, eu não sei quais de vocês cresceram com filmes de aventura baseados em team-up. O Nerdmaster, eu não sei se ele lembra de um filme dos anos 70 para início dos 80, chamado Doc Savage, O Homem de Bronze. Muito bom! Caralho, é muito agora, bom. Agora eu bati fundo na nostalgia, né? Agora o mofo subiu, cara, beleza, tô até esperando aqui. Esse tipo de filme de team-up, ele era feito da seguinte maneira. Era um cara que, pra resolver algum problema, ele reunia gente que nunca tinha se encontrado antes e que tinha algum tipo de habilidade especial. No caso do Doc Savage, ele realmente tinha pele de bronze. Ele era tipo um pré-Luke Cage, tendo que ele foi feito antes. O outro era o Fu Manchu, o mago chinês, o outro... E eles se juntavam, cada um com uma habilidade específica, que nem hoje em dia a gente tem em filmes, que tem sempre o cara que é das armas, o cara que é o hacker, o cara que é o da sedução, o cara que abre cofre e tal, e todos eles se juntam pra abrir um negócio. Isso foi criado nos anos 50, 60, 70, pra serem filmes de team-up, ou seja, filmes que faziam pessoas extraordinárias que nunca tinham se encontrado se unirem por um bem comum. Agora, eu tenho e li... Posso botar outro exemplo? Deixa eu botar outro exemplo aqui. Claro. Isso eu sei que você vai... Eu vou levantar o mofo de novo, tá? Mas eu preciso abrir esse baú. Mercenários das Galáxias. Puta que pariu, Mercenários da Galáxia. O terceiro remake dos Sete Samurais do Kurosawa, cara. Puta que pariu, que filme bom. Em breve, em um Anime Sphere, mais perto de você. Caralho, cara. Ou no Paranerd. Exatamente. Caralho, Nerd Master, cara. Eu podia... Cara, esse filme é perfeito, cara. Eu podia usar a boca do Jorge pra te beijar agora. Não. Não. Mas o negócio é, eu tenho... É a mesma coisa, uma pessoa chega em perigo, vai atrás de heróis, ele encontra uma porrada de malucos no espaço. Cada um com uma habilidade. É a porra da corrida maluca, é a corrida espacial, cara. Isso, só tem, exatamente, é um nego cara. Mais louco que o outro. Cara, eu adoro filme desse jeito. Cara, e é muito legal porque eu tenho os quadrinhos, eu li completa a obra da League of Extraordinary Gentlemen do Alan Moore e não tem nada, praticamente nada a ver com o filme. Mas enquanto desrespeitoso à obra original, o filme, como o filme de team-up, ele funciona muito bem. Sim. Ele funciona bem pra caralho. Cara, a Pizza Wilson, que é uma pena que ela foi a La Femme Nikita naquela série dos anos 90, pra quem lembra de La Femme Nikita? Lembro. Olha aí. A Pita Wilson, cara, que largou a carreira de atriz pra ser designer de lingerie na Austrália. Ela faz ela muito bem. Faz ela muito bem. Ela fazendo a Mina Harker, que nos quadrinhos do Alan Moore, ela não tem os poderes de vampira mostrados no filme. Cara, aquilo funciona muito bem. A adição do Dorian Gray, a adição do Tom Sawyer, pra vender pro público americano a ideia de que há aventureiros de todos os tipos e tudo mais. Cara, eu acho um filme legal pra caralho. O visual retrofuturista daquele filme, o Nautilus, a espada do oceano, cara. O Nautilus, tá um visual bem extinguante, na realidade. E aquele carro do Nemo. Puta que pariu, cara, é muito legal, cara. É linda pra caralho, cara. Puta que pariu. A melhor coisa do filme é o Nautilus, o mini Nautilus e a porra da limusine do Nemo. E a Peta Wilson. Também. Ô, Micalapéia! Ô! Mas até, é aquilo. Cara, até aquele Mr. Hyde Hulkificado. Cara, ficou muito legal. Muito legal. Tudo é efeito prático, cara. Sem CG. O cara tava usando uma roupa. Cara, ficou muito. A briga final dele contra o cara que toma toda a poção, toma uma porrada de poção e vira um troço de veias e músculos gigantescos. Cara, aquilo é muito legal. É o Hulk vermelho. É o Hulk vermelho, exatamente. Então, assim, não é um representante do quadrinho. Não, é o Hulk vermelho e antes da Marvel, que a Marvel só lançou o Hulk vermelho depois. Pois é. O Hulk vermelho depois da feijoada, né? É. Depois do açaí, pra justificar a cor. Putz, eu nem falo. Cara, mas é muito bom. É muito legal, cara. Eu até relevo o Sean Connery canastra do jeito que pariu, cara, muito canastra. O Sean Connery tão canastrão quanto nesse filme, cara. Nunca viu? Então assista os filmes que ele fez o papel de James Bond. Não precisa. Não. Peraí. Assiste Zardoz. Ele consegue estar mais canastra como Alan Quartman na Liga Extraordinária do que no Dr. No, cara. Porra, velho. Assiste Zardoz, cara. Tem razão. Só falo isso. Assistam os Zardoz, que ele tá de tanguinha. Ele tá de tanguinha e aquele bigode português de dono de padaria, assim, aquele que vai até o fundo. Sabe, aquele bigode Sons of Anarchy, aquele que vai até o fundo, cara. Puta, todo pintado de dourado, cara. Puta que pariu. Ai, a arma é boa. O pênis é mau. Zardoz, cara, Zardoz é muito. Puta que pariu. Eu preciso fazer um paranédio sobre futuros distópicos só pra falar de Zardoz, cara. Porra, me chama, cara. Ai, Sean Connery de noiva. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tá. E agora vamos encerrar esta bodega. Vou chamar o meu filme final para brincadeira. E eu quero falar a respeito de Scott Pilgrim contra o Mundo. Me lembro. Mais uma vez, um filme excelente, muito bem adaptado, diga-se de passagem, muito bem uma mesmo. Das melhores adaptações de quadrinhos que eu já vi no cinema, sério. E, cara, só não ganhou a fama que ele merecia ter novamente pelo mimimi. Que tanto que teve mimimi em cima desse filme? Porque, porra, é tão porque legal, era cara. Era povo que, ai, os quadrinhos é melhor, nos quadrinhos não é assim que a Ramona se parece, não é assim que o Scott vence o cara A, o cara B, o cara C. Ai, meu Deus. Ai, puta que pariu. Cara, a única coisa que eu tenho pra te dizer, cara, se você vai comparar livro com filme ou quadrinhos com filme, cara, e vai ficar de mimimi pra cima de mim, caralho, não assiste o filme. Vai ler o quadrinho, vai ler o livro, cara. Não enche a porra do meu saco. Não, eu digo mais. Não, eu digo de outra maneira. É que o Pensador é um rapaz que, apesar de tudo, ele tem bom coração, entendeu? Mesmo ele sendo obrigado pelo rapaz. Demônios, entendeu? Mesmo ele sendo uma criatura sadomasoquista, ele ainda tem um bom coração, entendeu? Mas o que ele quis dizer, na verdade, querido ouvinte, se você, querido ouvinte, prefere a obra de quadrinhos de Scott Pilgrim, que é ótima, excelente, eu tenho. Muito bom. São três volumes de quadrinhos lindos, maravilhosos. Eu tenho, eu adoro. Mas se você prefere os quadrinhos ao invés do filme, então faça bom proveito e enfie a porra desses quadrinhos no meio do olho do seu cu. Pega os três de uma atravessado, vez, hein, que é pra doer mais. Isso, pega um tablete bem grosso com eles e atocha. Porra! Ah, cara, Scott Pilgrim foi legal. Cara, Scott Pilgrim, eu acho muito interessante porque ele traz a representação da geração Millennium num movimento que foi originado pelo Corra Lola Corra. Sim. Que também retrata esse tipo de geração. Sim. Que é muito legal também. Cara, as decisões que eles tomaram no filme, porque assim, o filme não é 100% fiel ao quadrinho. Óbvio que não é, porque ele teve que ser adaptado para poder passar em 2 horas um troço que são 3 calhamaços de quadrinho, que não são... Vocês estão pensando que é o quê? 3 gibis da Turma da Mônica, de 20 pagininha? Não, são 3 calhamaços. São 3 listas telefônicas. São 3 mini-listas também, porque ela não tem o tamanho de uma lista, mas são 3 da grossura, tá? São 3 bíblias de quadrinhos, entendeu? Então, porra, aquilo ali pra ser adaptado pra 2 horas e pouquinho de filme, cara, não dá, cara. Tem que ser adaptado, tem que ser reduzido. Alguns personagens foram mesclados pra aparecerem menos, pra ter menos tempo de tela? Sim, ok. Os finais não foram exatamente iguais como no livro? Sim, ok. E sabe o que eu tenho a falar a respeito disso? Foda-se, eu me diverti do mesmo jeito. Caralho. Cara, muito divertido, cara, muito bom, cara. Porra, muito, tem a Alison Pill. A Alison Pill, apesar de ela estar subaproveitada no filme, cara, a Alison Pill é uma atriz que eu gosto pra caralho. Pra quem não sabe pelo nome, ela é a que faz a baterista sisuda da banda do Scott Pilgrim. Acho que ela manda muito bem, cara. Muito ela bom, manda cara. Muito bem. Aquela cena dela gritando Sex and we're the sex bombs! 1, 2, 3, 4! E começa a porradaria correr solta com a música. Cara, muito bom. Muito essa bom. Cena é sensacional, cara. Essa cena é de chorar, de tanto rir, de tanto ficar espantado com finesse, né? Com a lisura da música combinando com a porradaria enquanto sai porra, enquanto o Scott dá porrada no ex-namorado, tá a música correndo junto, cara. Ah, cara, mas se vocês forem olhar... Da música junto também, tem grande culpa do diretor, né? Edgar Wright sabe fazer as coisas bem feitas. Pô, Edgar Wright. Claro, cara, é o que eu ia falar. Se de um lado a gente falou agora há pouco que a culpa era toda do George Lucas... Aqui também a culpa é do Sr. Edgar Wright. Porque, puta, o diretor bom para um caralho que é o Edgar cara, Wright. Cara, pra filme cara. Pop, ele é perfeito, cara, no que ele faz. Ele é fantástico. Digo mais, assim, o Scott Pilgrim, ele fez pela transposição... É uma transposição de quadrinhos, mas convenhamos. Você assiste o filme e você não consegue não imaginar que aquilo seria, na verdade, a transposição de um videogame pro cinema. Sim! Sim, aquilo é tudo. Realmente. Aquilo é totalmente linguagem videogame, cara. Exatamente. E no entanto, ele faz uma maravilha. Eu acho que, apesar de não ser uma transposição de videogame, ele faz uma maravilha que Super Mario Bros. Jamais conseguiria fazer na vida. Tadinha. Não, sacanagem. Não, não bota Super Mario Bros. Nessa conversa, porra. A gente tá falando de filme bom. Quer que eu cite Mortal Kombat, então? Resident Evil? Podia ser Silent pior, Hill? Podia ser pior. Não. Podia ser pior. Ele podia... citar Alone in the Dark. Sim, nossa senhora. Cara, Uwe Boll, puta que pariu, cara. Eu quero, sinceramente, eu estou falando pra você. É pra você mesmo, tá? Seu Uwe Boll. É pra você mesmo. Eu cubro o senhor de porrada. Eu pego luvas e vou atrás do senhor, porque ele tem essa de... Os caras que não gostam dele, ele chama... Sim, ele se aposentou. Pra dar porrada, né? Mas, cara, seu Uwe Boll, sinceramente, vá pra puta que te pariu, cara. Vai pra... Puta, tu cagou tanta franquia boa no cinema. Vá pra puta que pariu, velho. O Nerdmaster. Não, o Doom não é dele. Mas Nerdmaster, eu queria pedir assim, você pode cortar se você quiser isso, mas faz um dia um especial Uwe Boll, cara. Que eu vou vir aqui, cara, babando de raiva, cara. Eu vou estar espumando pela boca igual cachorro raivoso pra falar desses filmes, cara. Claro! Porque, porra, é do Uwe Boll. Cara, o Postal eu até gosto. Postal então, tá. Não é tão merda. É porque o jogo também já é aquela coisa, né? O jogo é porra louquice, então. É. Tá, o jogo é porra louquice. Não. Eu tenho dois nomes pra você, porra, então. Blood Rain e House of the Dead. Tá bom assim? House of the Dead, Alone in the Dark. O In the Name of King, que é o Daniel City, também é uma merda, cara. Puta, ele não acertou uma, cara. Puta. Mas você sabe por quê, né? Você sabe por quê que ele fazia os filmes desse jeito, né? Financiamento do... Isso, ele tinha incentivo do governo alemão. Que o governo alemão pagava a ele, mesmo que o filme fosse uma merda. Então ele fazia de propósito pro filme ser uma merda, porque o dinheiro dele já tava garantido. Caralho, ele só tinha bosta no currículo. Era, como a gente falou, é o House of the Dead, o Alone in the Dark, In the Name of the King, o Blood Rain. O Blood Rain, Far Cry, Rampage. Puta que pariu, Rampage, cara. Nossa, adorava o Rampage. Não é o Rampage do The Rock que saiu há pouco tempo, não. Você nem queira ver essa merda. Esse é outro Rampage. É o Overball, cara. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Mãe de Cristo. Tá bom, deixa pra lá. Estávamos falando de filmes bons, aí a gente inventou de falar do Overball, né? Parabéns pra gente. Não é, ó. Palmas lentas pra gente, viu? Palmas pro pensador que veio com essa ideia. Peraí, quem puxou o V-Ball foi ele. Eu só falei do Super Mario. Não, fui eu. Ah, eu então você... Da porra do Alone in the Dark. Palmas lentas pra mim. Não, palmas lentas pra mim. Ó, ô Jorge, lentas. Toca a marcha fúnebre nesse fundo agora aí, ó. Não! Ah, é a única coisa que eu vou dar pra ele é uma palma e meia, ó. Bom, bem ou mal, falamos aqui sobre excelentes filmes, menos essa última parte agora que a gente falou do filho da puta, né? Considerações finais, querido pensador louco, passa-se o seu mega ultra caprichado Jabex e suas considerações finais sobre esses filmes tão injustiçados, menos os do V-Ball, que são uma merda mesmo. Com certeza. Sobre filmes injustiçados, assim... É, ouvinte, não se deixem levar pelo hype, cara. Assistam o filme pelo filme em si. É, limpem suas mentes. E eu não quero dizer com isso que a audiência padrão de filmes no Brasil ou no mundo já não seja em branco o suficiente pra assistir esse tipo de filme, mas... É, limpem suas mentes e assistam o filme pelo filme em si. Tentem entender o que o filme quer passar, independente de ele ser uma adaptação ou não. Assistam pelo filme em si limpo. E vocês talvez encontrem uma experiência diferente do que aquela alavancada pelas críticas do YouTube que vocês seguem antes de ver o filme, só pra chegarem no filme já com uma certeza de se vocês vão gostar ou não. A não ser que o filme seja uma merda mesmo. Aí a não ser que o filme seja uma merda mesmo. Mas no fim das contas, se vocês vão no cinema, ou se vocês vão assistir no Netflix, etc e tal, cara, o dinheiro que vocês investiram pra ver aquilo, ou o tempo de vida que vocês investiram pra aquilo, não vale a pena de vocês ficarem espremendo seus pâncreas e taxando de ruim um filme que, na verdade, não é tão ruim assim. Vocês apenas não devem ser carregados de preconceitos pra vê-los. E pra quem quiser... conhecer os meus trabalhos nos podcasts, vocês podem ir no Teatro Escuro do Pensador Louco, em bladobladoblado.pensadorlouco.com, onde eu falo sobre bandas desconhecidas no Brasil, autores em storytellings e audiodramas que estão em ascensão e filmes que nunca foram lançados no Brasil e que talvez fossem legais de assistir igualmente de mente limpa. E vocês encontram tudo isso lá. Eu estou nas redes sociais como... No Twitter, @pensadorlouco, no Instagram, em @teatroescuro, e ouçam e acompanhem por sua livre e espontânea vontade. Falando em filmes injustiçados, né? Exatamente. Jorginho e Álvaro, eu vou chamar o Álvaro primeiro, que ele é o Jesus, e ele vai fazer o jabá. Afinal de contas, Jorge, tu é participante do Paranerd, então tu não tem mais direito a jabá, não. Pra mim, eu ia até jogar a mão do jabá pro Álvaro, né? Já que ele tem feito bastante jabá por aí. Nossa senhora, eu virei assessor de imprensa. Assessor de assuntos aleatórios. Duas considerações finais e jabá pra aquela esfera linda do nosso coração. Cara, não existe filme ruim. Existe filme divertido e os horríveis. Eu já fui muito chato com o filme, cara. Até a partir do momento que, tipo, o filme tá te divertindo, então foda-se a opinião dos outros. Então... Cara, olha só, eu tenho pra mim, eu ia fazer a minha consideração depois, por último, como o host deve fazer, né? Mas foda-se, isso aqui precisa ser montado agora. Não existe filme ruim. Você que assistiu com pouca gente. Sim, isso é verdade. Se você assistiu com galera... Não existe filme ruim que sobreviva a ruindade dele a assistir com a galera. Eu recentemente ouvi, já vou fazer um jabá, porque eu amo esses caras também, o Que Isso Assim, do Jurassic, do Portal Review, o filme Samurai Cop 2. O Pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Opa. É uma das piores merdas cinematográficas já engendradas na cinematografia nacional. É o fato de ter até a porra do Tomé Wiseau como vilão principal do filme. Como é que é ruim esta bosta? Mas se tu assistir esse filme ouvindo junto o que é isso assim que eles fizeram live, ou seja, eles acompanharam o filme comentando ao mesmo tempo, tu ri de cair no chão de tanto dar risada pelos comentários que eles fizeram. Ô Nerdmaster, puxando a lenha um pouco pro meu lado, você ouviu aquele episódio do Gatinhas Esqueléticas Espaciais lá do Necrofilme? Ouviu, Gatinhas? Sim! Cara, sim. Aquele filme, eu não sei se você chegou a ver o filme, mas aquele filme, ele foi propositalmente feito pra parecer uma comédia ruim. Se você às vezes tá incauto e pega aquilo, você vai achar uma merda. Mas assistindo com galera, cara, é um passeio de montanha-russa maravilhoso. Você nunca mais vai esquecer daquilo na tua vida. E Álvaro, seu jabá, por favor. Ah, nosso jabá aí tá aí, então é o nosso programa de animes quinzenal aí, o Animes Fair. Estamos quinzenal ainda, né? A gente tá gravando tanta coisa. Não, em todas as. Acho que em todas as mídias a gente tá como anime esperto também, né, Jorge? Isso aí. É, então é só procurar a gente lá, Facebook, Instagram, tá tudo como anime esperto. Vocês notam que, por falar assim que o Anime Sphere é quinzenal, seguindo o paradigma do One Piece, a cada 15 dias vocês lançam um episódio, mas o One Piece lançou 74 episódios, né? Quase isso. Por aí, quase né? Quase isso. Ué, eu ainda quero participar da segunda parte do One Piece também, tá? O senhor vai estar lá. É lógico. Com cerveja. Jorge, amor da minha vida, salvador das merdas que eu falo neste programa, suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais é: você quer assistir um filme diferente da sua realidade ou diferente da sua bolha, larga de mimimi e de frescura no meio da bunda e assista o filme. Depois você vai falar alguma coisa. Muito bem, eu concordo com 100%. Excelente. Menos com a conjugação verbal tua, que as minhas considerações é o fim da picada. É, eu ia reclamar também dele ter falado tanto de bolha, porque eu acho que isso é gordofobia. Eu estou me sentindo diminuído agora. Também acho, concordo. Poxa, eu voto com o relator. Se for gordofobia, eu sou o quê, criaturinha? Eu vou dar uma porrada nele. Me lembra, pensador? Opa. Porque caiu uma moedinha aqui, ó. Tem uma moedinha aqui no chão. Presta atenção. Me lembra na próxima vez que eu encontrar com ele, dar um soco na cara do Jorge? Opa, pode escrever, cara. Porque este corno não é gordo, nem aqui e nem na. Ele tá na casa da puta que pariu, então não posso falar isso. Eu amo a mãe do Jorge, então eu esqueci não. Não, que pariu metafórica, tá? Não é a mesma, não é a verdadeira, é só metafórica. Não, o Jorge esteve aqui em casa, cara. A gente saindo assim pra ir na noitada, a gente foi na confraria rock and roll e tal. Na porta de casa eu passo raspando. Atrás de mim passam 15 Jorges assim, um do lado do outro. Tô quieto. Bom, aqui. Com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. You got an Nerd Mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 138 daqui das Máquinas Voadoras. O primeiro que nos fez um comentário foi o Marcelo Araújo. Ele diz o seguinte: oi pessoal, certamente um podcast excepcional, até didático eu diria. O Águia de Fogo me lembrou da época que tinha umas vinhetas na Globo e que faziam mímicas para anunciar as atrações da emissora. Um cara mexia os braços como se batesse asas e depois fingia de bêbado. Pronto, águia de fogo. Um abraço a todos. Cara, eu tô lembrando uma coisa do tempo do Ronca, até, né, Marcelo? Mas tudo bem, depois eu que sou o velho, né? O Marcelo, de novo, fez outro comentário ainda no Paranerdia 138. Ele diz o seguinte: outra coisa, na área de podcast recomendados aqui do site, tem vários links que não existem mais. Um abraço. Bom, negócio é o seguinte, Marcelo, eu já dei uma atualizada nos links lá, tanto dos podcasts recomendados como também dos sites que são parceiros daqui do Paranerdia, mas é bom saberem que vamos fazer uma reformulação geral na página, então tudo isso vai ser atualizado, mas os links que estão lá já estão atualizados. Obrigado pelo aviso, tá? Outro que nos fez um comentário ainda no Paranerdia 138 foi o Alfredo, que ele nos disse o seguinte: ótimo episódio, maravilhosas lembranças, Mask, Trovão Azul, Esquadrilha Butre, Ark 2, etc, etc, etc. Brilhante a participação do Maverick, com muita informação e conhecimento de causa. Adorei também as inserções do Fire Falcon. Sei que a lista de vocês era imensa e foi reduzida apenas 3 para cada um, mas deixo minha menção honrosa para 3 máquinas voadoras inusitadas. As asas do Falcão da Marvel, pela simplicidade, praticamente uma asa delta com motores, asa delta com jatos, né? Mas, ok, tá bom. A arca do Zé Colmeia. Caraca, a arca do Zé Colmeia. Ou... para movida a bananas numa guila gorila, tá certo? Perfeitamente. E o anel de voo da Legião dos Super-Heróis, que já era trapaça. Abraço, parabéns pelo bom trabalho. Bom, fora o anel de voo da Legião, que tecnicamente não é uma máquina, é só uma sacanagem dos editores dessa revista, mas tudo bem. Você, por acaso, Alfredo, falou só de máquinas que, por acaso, não estavam na lista. Parabéns, hein? Muito bom. Principalmente a Arca do Zé Colmeia. Caraca, como é que eu fui esquecer da Arca do Zé Colmeia? Isso ia dar uma conversa muito boa. Mas tá bom, eu não lembrei. Muito obrigado, então. Um outro que nos fez um comentário ainda no Paranerdia 138 foi nosso querido editor, o Jorge Augusto. Ele diz o seguinte: salve, Nerdmaster! Como disseram nos comentários anteriores, esse episódio foi até didático. Maverick mostrou o mesmo conhecimento que tem de aeronaves. Deu até orgulho alheio. Eu só concordo. Várias máquinas voadoras fodas foram citadas, porém não foram citados aviões criados pela Corporação Cápsula de Dragon Ball, não as naves espaciais, não me entendo errado. Tem um em particular que eu cito que parece um daqueles aviões cargueiros, só que muito menor, usado por eles no jogo Dragon Ball FighterZ, para evitar o gasto desnecessário de ki. Grande abraço e até o próximo comentário. Cara, eu literalmente amo os designs de aeronaves do Toriyama Sensei, cara. E eu já até comentei isso contigo em particular. Jorge, muito boa essa tua lembrança. Realmente as naves voadoras do Toriyama Sensei são lindas de paixão. E um último comentário, só que dessa vez no Para Alternativo 2 de Samurai Flamengo, foi tão novo, Jorge, o próprio Jorge que hosteou, aproveitou e fez o comentário também. Nerdmaster, foi muito bom ter participado desse Para Alternativo como host. Samurai Flamenco é um ótimo anime e foi ótimo relembrar depois de gravar o nosso episódio sobre. Grande abraço e até o próximo comentário. Muito obrigado, Jorge, foi um prazer ter você como nosso host convidado neste Para Alternativo 2. Recebemos não só um, nem dois, mas 3 e-mails do nosso infame querido ouvinte, o Elias Passos Tenório de Alagoas. No primeiro, ele mandou mais uma de seus maravilhosos vídeos de comentário sobre o que ele achou do Paranerdia 138. O link para o vídeo daqui do Elias estará, obviamente, nos links relacionados deste episódio. No segundo e-mail, ele perguntou qual foi a música usada na abertura do Paranerdia. Segundo o nosso querido Jorge Fire Falcon, a música é o Fourth Rendezvous, de Jean-Michel Jarre. E no terceiro e-mail, ele agradeceu pela indicação da música e ele achava que era Vangelis. Mas não era Vangelis, era Jean-Michel Jarre. Muito bem, para quem quiser, o link desta música do Jean-Michel Jarre também estará nos links relacionados. Muito bem, comentários e e-mails lidos, vamos agora mandar nossos queridos abraços e beijos para nossos mecenas, Dona Ana Carolina Martins, Madame Dona Ana Lúcia Luthier, Sr. Arthur Bonifácio, nosso querido escritor Daniel Rossi, o queridíssimo também Diego Ferreira Veríssimo, o Continental Emílio da Costa Mensi, o nosso querido Guto Lima Santos, o nosso fantástico Lucas Freitas, nosso queridão Paulo Roberto Libardi, o querido também Rodrigo Moquepon, nossa sensacional Suelen Nastri e o queridíssimo amante de todos, Valdir Fumeni Júnior. Muito bem, abraços dados. Até a próxima daqui a 15 dias, se Deus quiser. Vida longa e próspera. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.